passei por perto de um computador. Oh, oh. Sentei pra conversar com ele um pouco. Oh, oh. Bati um papo pelo monitor. Oh, oh. A turma disse: esse cara é louco. Pirou. Só pensa em chip, chip, chip. Pirou. De tanto futucar fez um robô. Screen, display, disquete, speech. O nome do robô é Bytebeat. O Bytebeat é um cara especial. O seu coração é diferente. É um marca-passo emocional. Por isso pode amar igual a gente. Sacou? Saquei, então. Por uma robozinha se encantou. Cantou. O seu marca-passo disparou.